Chegou a hora do Partido Alto. É o pagode no Manaus? Que visual, hein? Incrível. Meu Deus. Olha as raízes, eu sou de casa. Ah, é. Iba! Bora, bora! Vai lá no cacique samba, não fique de marra, vem cá. Não deixa essa onda quebrar, meu barco já vai navegar. Vou dar a partida. Yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo. A mulher. Yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo. Vem cá, o pudim sem coco não dá. Eu já tô preparando o jantar. Tem pra sobremesa manjar. Cerveja não pode faltar, não pode. Porque sem cerveja é ruim de altura. É, Júlio? Yo, yo, yo, yo. Pois é, né? É, Júlio? Yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo. É, pois é, estou procurando o José. Ficou de me dar um qualquer. Busquei na Bahia um axé. De olho no acarajé. Ganhei uma preta no pagode. Pagode. Yo, yo, yo, yo, yo. Todo lugar, todo lugar que ela mora, mandam ela embora com razão. Todo lugar que ela chega, a danada da nega arranja confusão. Que mulher, que mulher, oh, que mulher ingrata, só me traz preocupação. Que mulher, oh, que mulher, só me traz preocupação. Todo lugar que ela mora, mandam ela embora com razão. Todo lugar que ela chega, a danada da nega arranja confusão. Mas que mulher, oh, que mulher danada, só me traz preocupação. Que mulher, que mulher, oh, que mulher passando. Dona Fia, Dona Fia, cadê ioiô? Cadê ioiô? Ludmilla no tantã. Cadê ioiô, Dona Fia? Cadê ioiô? Cadê? Cadê? Cadê? Ioiô? Cadê ioiô? Cadê? Cadê? Cadê ioiô? E olha a mulher que maneiro, vem lá do Salgueiro e tem seu valor. Toca um pouquinho de pandeiro, um pouquinho de cavaco e a conversador. Quem sabe do seu paradeiro é um pandeiro, cavaco e tantã. Quando ele toca, rapaziada, só chega às 7 da manhã. Dona Fia, Dona Fia, Dona Fia, cadê ioiô? Ah, conheço gente assim. Cadê ioiô? Cadê ioiô? Eu não falo nada, só olha, Thiaguinho. Cadê ioiô? Cadê, cadê? Cadê ioiô? Foram me chamar. Foram me chamar. Eu estou aqui, o que há? Foram me chamar. Eu estou aqui, o que há? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente. Ah, sempre? Mas não pude resistir. Foi numa roda de samba e o caminhão de bombas pra me divertir. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. Ó, padrinho, não se zangue que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar, foram me chamar. Eu estou aqui, pequiá. Foram me chamar. Eu estou aqui, pequiá. Eu vim de lá. Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá pequenininho. Tiaguinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. E alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Beleza, beleza, beleza. Beleza! No Manaus. Ah, moleque. No Manaus.